enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastor, y así un dicen clavé el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Um ar despreocupado, mesmo um pouco complicado, usando gestos elegantes, entra em qualquer discussão. Só por esporte ou diversão. Hidrocor de ponta seca, mar areia, pau de lixa, agulhada na orelha, finco o guarda-sol na areia ou nas costelas da sereia. Tec, mil e um caracteres, transcrevendo uma ideia que não passa de bobagem. Talvez se for pra reciclagem. Em pleno horário nobre, uma senhora de bigode é levada alegremente numa esteta depiladora. Que experiência promissora. Passa o caminhão do lixo, carrocinha de pipoca, veteranos em farrapos, telefone na hora errada. Minha irmã sempre assustada. Elevador de conversinha, olha a chuva, tô com fome, uso uma lata de cinzeiro, vamos embora pra minha casa. Sem receio e sem pirraça. A tentativa é sempre livre, desandou desodorante, faz um tempo que eu não corto, tenho um nhoque nas tuas costas. Eu nado livre numa poça. Tartaruga emparedada, camuflagem despontante, numa selva não interessa o que é bronze e o que é lata. Tô infiltrado na manada. Enrugando a cabeleira, situação periclitante, tô pensando em arrancar a jugular do presidente. Minha gengiva tá dormente. Cacarejando sem limite, se tornando com o bico no gargalo, o galo gordo se distrai e gargalha. E não vê o fio da navalha. Musiquinha repetindo sempre os mesmos dois acordes, semicausa instituído, eu tentei compor um mantra. Meta estrofe de pilantra. Piscininho de mil litros, fantasia super-homem, o maior quintal do mundo, mobilete enferrujada. E eu não tô dizendo nada. Eu não tô dizendo nada. Eu não tô dizendo nada. Bye. correndo até atravessa a avenida que já não tá lá, o campinho que jogou. Vai, José, vai saber como é que é cair a cidade inteira até sumir, a cidade inteira cai. Demoliram até meu coração. Procurei, mas a vida que vivi não vive lá. Vai, José, vai correndo até atravessa a avenida que já não tá lá, o campinho que jogou. Vai, José, vai saber como é que é cair a cidade inteira até sumir, cidade inteira cai. Construção, demoliram até meu coração. Procurei, mas a vida que vivi não vive lá. Vai, José, vai correndo até a travessa, a avenida que já não tá lá, o campinho que jogou. Vai, José, vai saber como é que é cair a cidade inteira até sumir, a cidade inteira cai, a cidade inteira cai, a cidade inteira cai. A cidade inteira cai. Thank you. Seu lindo sorriso me faz muito feliz. É tudo o que eu preciso, tudo o que eu sempre quis. Maravilha, nossas vidas, você e eu. Say it. se levante. Usted ha fracasado muchas veces antes. ¿Qué le hace pensar que esta vez saldrá adelante? El artista ha colocado el cuadro de lado. Haga el favor, no intente enderezarse. Ya lo ha intentado usted muchas veces antes. ¿Por qué iba a salir bien en este preciso instante? Será mejor no intentar. Será mejor no intentarlo. No intentarlo será we'll be right back. que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos. Amor, respiro profundo, así yo le he contestado.